fumando. É porra. No lema sem tema, no esquema sem nada. Juntou, tá marcada, a fusão tá formada. No lema sem tema, no esquema sem nada. Juntou, tá marcada, a fusão tá formada. Aciona uma granada, deixando você ligado. Não vai ser sem me fuder, mas vai te deixar acordado. No sofá da tua casa, tô ficando já morgado. Nem garrafa de cachaça vai te deixar mais chapado. Vai ser espalhado mais que o lixo no teu quarto. Se a loucura renasceu, fomos nós que fizemos parto. Cortamos com o dente todo o cordão umbilical. Não usamos anestesia, deixando tudo normal. Ou apenas o começo de uma longa tentativa. Nego fala pra caralho, mas nunca tá na ativa. Tu faz tua panela, tô fazendo a churrasqueira. Assando todo o frango que tiver de brincadeira. Arrancando as penas, cortando as asas. Chegamos invadindo demônio na sua casa. Ficando debochado, esculachado. O peso mais pesado, deixando o verme esmagado. Que só tá falando, julgando a nossa rapa. Com a sola da minha bota na tua bunda, deixo a marca. Teu gol nunca em placa, o nosso tá na história. Fizemos a filmagem, gravamos na tua memória. No lema sem tema, no esquema sem nada. Juntou, tá marcada, a fusão tá formada. No lema sem tema, no esquema sem nada. Juntou, tá marcada, a fusão tá formada. Agora você tá confinado, confinado. Você não é gente fina, é muito desafinado. E se eu for desafiado, por quem se desafiado, o nego vai chegar alegre, sair atropiado, sem papo fiado. Não devia ter confiado na sorte, ter lembrado que a mãe do mortão é dona morte, zona norte, tá ligada. Sem batata palha, é nozes da fritas, mostarda, mas não faia, acho. E devo ser tão idolatrado assim nos corre. Porque dizem que só vira um herói depois que morre. Me vê na rima, as mina fica louca. Sua sede de me pegar é o que te dá água na boca. Cuidado, o amigo é amigo, né, colega? Se você não pega sua mina, o bicho pega. Não seja analfabeto, o alfabeto vai fazer cê chegar na hora H, atingindo o ponto G. Tem cara que estuda, esforça, gasta dinheiro pra segurar a maneira de um corpo de bombeiro. SBT, só repiso o ano inteiro, não aguento. Quem gosta de Chaves é chaveiro. No lema sem tema, no esquema sem nada. Juntou, tá marcada, a fusão tá formada. No lema sem tema, no esquema sem nada. Juntou, tá marcada, a fusão tá formada. Eis aqui a parceria que cê já queria. As suas contas tão em noite, as nossas tão em dia. Desde bebê já fui me acostumando a dar o troco. Médico que deu tapinha, mano, levou um soco. Perseguido até saltar do quinto andar do hospital. Fazendo bang jump pelo cordão umbilical. O meu estômago tá mal há mais de uma semana. É o que dar, eu ingeri chiclete com banana. Na escola e no din-din, as maiores notas. Quem tá descalço quer chegar de Judas, perdeu as botas. Eu sei que eu sou um gato, mas não tenho sete vidas. E posso acabar encontrando a bala perdida. Não entende, né? Vou ser mais específico. Nesse mundo de guerra, só o oceano é pacífico. Eu sou lindo e nunca faço cara feia. Homem-Aranha, vou pra bando de mosca na teia. Me transformo não com a luz, sim com a casa cheia. Nem posso doar sangue, o rap tá na veia. Ele vicia, eu vou de ponta. Ponta a ponta, se eu tenho dinheiro, não é da sua conta. Vida boa é o que a gente precisa daqui pra frente. No valor é gelado e na cama uma loura quente. E com vocês, crianças, senhoras e senhores, aqui é eco, gigante, mortão, os três tenores. No lema sem tema, no esquema sem nada. Juntou, tá marcada, a fusão tá formada. No lema sem tema, no esquema sem nada. Juntou, tá marcada, a fusão tá formada.